site charmelody.com, o site de Melody mais completo do Brasil. Apresentamos a você Magnético Light, uma explosão de som. Magnético Light, agora. Pense antes de partir, por favor não vá, não vou conseguir viver sem você. Dizem quem ama perdoa, às vezes a razão faz a gente sofrer. Siga o seu coração. Diga o que eu faço pra te agradar. Te dou a terra, o sol e o luar. Se preciso for, te dou muito mais. Te darei o céu pra você ficar. Diga o que eu faço pra te agradar. Te dou a terra, o sol e o luar. Se preciso for, te dou muito mais. Te darei o céu pra você ficar. Juninho do Comércio. Júnior do Comércio, diversas marcas. Diversas marcas. Rivaldo Lima. Bola de Fogo do Comércio, o rei da mídia. Galera GDC. Dizem quem ama perdoa, às vezes a razão faz a gente sofrer. Siga o seu coração. Diga o que eu faço pra te agradar. Te dou a terra, o sol e o luar. Se preciso for, te dou muito mais. Te darei o céu pra você ficar. Diga o que eu faço pra te agradar. Te dou a terra, o sol e o luar. Se preciso for, te dou uma viagem no melhor do Arrocha. Tocados, tocados por quem entende do assunto. DJ Sidney Ferreira. Magnético Light. Sei, não liga, mas não deu pra segurar. Já tentei te esquecer. O que eu faço aqui sozinha, sem você? Vejam as contas de quanto eu já chorei. Falando sozinha, tô ficando louca, louca, louca. Sem você, minha vida não faz sentido. Diz por quê? Me conquistou e me deixou sozinha. Sem você, meu mundo parece desabar. No final, seu nome. Ai, tô ficando louca, louca, louca. Tô ficando louca, louca, louca. Tô ficando louca, louca, louca. Tô ficando louca, louca, louca. Alexandra Kenner, emocionante. Os canalhas do comércio. Bola de Fogo do Comércio, o rei da mídia. Sei, não liga, mas não deu pra segurar. tentei te esquecer. O que eu faço aqui sozinha, sem você? Perdi as contas de quanto eu já chorei. Ando falando sozinha, ah, tô ficando louca, louca, louca. Magnético Light, no comando DJ Sidney Ferreira. Gerson de Rei. Vai solidão, que o vento vai te acompanhar. Sou capitão, num barco a vela em alto mar. E quem hoje me vê sorrindo, não sabe o preço que passei. Na proeza dessas horas, os frutos que eu cultivei. Espera que vem, as horas vão te esperar. Espera que vem, na hora certa vai chegar. Lá vai o trem das doces ilusões. Se ele se for, que leve forças pra voltar. Quem fere quando é ferido, só deixa marcas pelo chão. É como enxugar respingos, conter as larvas de um vulcão. Espera que vem, as horas vão te esperar. Espera que vem, na hora certa vai chegar. Pra cantar comigo, o astro sertanejo, Juan Pena. Chega mais, Juan Pena. Opa, deixa comigo, Gerson Tirê. É um prazer cantar com você. Vamos assim. Júnior do Comércio. Vai solidão, e o vento vai te acompanhar. Sou capitão, um barco a vela em alto mar. E quem hoje me vê sorrindo, não sabe o preço que passei. E na proeza dessas horas, os frutos que eu cultivei. Espera que vem, as horas vão te esperar. Espera que vem, a hora certa vai chegar. Lá vai o trem das doces ilusões. Se ele se for, e leve forças pra voltar. Quem fere quando é ferido, só deixa marcas pelo chão. É como enxugar respingos, conter as lavas de um vulcão. Espera que vem, as horas vão te esperar. Espera que vem, na hora certa vai chegar. As horas vão te esperar. Espera que vem, na hora certa vai chegar. Magnético Light, a explosão de Ananindeua. Sob o comando dos DJs Sidney Ferreira, Pedrinho e Calado Mix. Magnético Light! Up. Comércio. Esse é mais um CD com a marca do Bruninho do Comércio. Juventude, talento e experiência. Daniel Produções, a moral em força. Pra cima, DJ de Lamixi! Fazer o M. Vem fazer o M. Novo Magnético Light. Agora é com sistema Line Array. Sistema Line Array. Não chore mais, sorri, amor. Eu trouxe o fim da sua dor. Não chore nunca mais, amor. É verdade. Yes. Mais um dia triste e pego outra vez pensando em você. Não dá pra evitar. O seu olhar me disse que ainda há tanta coisa pra se entender. Pra que controlar? Banda Mega Show. Mega Show. Se bate o desespero, no mesmo instante que eu quero é você pra me abraçar. Apaixonei. O amor me abriu os olhos, logo despertei. Quem nunca teve medo de se apaixonar? Mas com um sorriso, um abraço e faltando fiasco nesse jeito de me olhar. Mas com um sorriso, um abraço e faltando fiasco nesse jeito de me olhar. Vem cá, neném, se quer um beijo, vem. Não tenho medo de me complicar. Se o coração tá insistindo, vem. Esse é o momento pra gente se amar. Vem cá, neném, se quer um beijo, vem. Não tenho medo de me complicar. Se o coração tá insistindo, vem. Esse é o momento pra gente se amar. Marquinhos, saudade, saudade. Os canalhas do comércio. Era só uma menina quando me apaixonei. O amor me abriu os olhos, logo despertei. Quem nunca teve medo de se apaixonar? Mas com um sorriso, um abraço e faltando fiasco nesse jeito de me olhar. Mas com um sorriso, um abraço e faltando fiasco nesse jeito de me olhar. Vem cá, neném, se quer um beijo, vem. Não tenho medo de me complicar. Se o coração tá insistindo, vem. Esse é o momento pra gente se amar. Vem cá, neném, se quer um beijo, vem. Não tenho medo de me complicar. Se o coração tá insistindo, vem. Esse é o momento pra gente se amar. Magnético Light, a explosão de Ananindeua. Chega de chorar, porque não me tens carinho. Hoje eu descobri que eu posso andar sozinho. Chega de chorar, porque não me tens carinho. Hoje eu descobri que

der. Eu faço tanta coisa, às vezes até te beijo no meu pensamento. Fico esperando a noite passar pra amanhã te encontrar de novo. Sou da equipe quebra-mesa, tô curtindo mudar e saudade. E com o DJ Anderson. A explosão de Ananindeua. Tô solteira na balada, a noite inteira, só na zoeira, na bebedeira. Eu não quero compromisso, pedi condição. Na pista só os top, curtindo o batidão. Magnético Light. Agora com seu sistema Lineway. Só que avião, ele empina, desce e sobe pra chamar atenção. Já estou desesperada, sem ele eu não vou dormir. Vem cá, gatinho louco, empina em cima de mim. Assim, assim, assim, assim. Arrocha bem gostoso, empina em cima de mim. Assim, assim, assim, assim. Vem cá, gatinho louco, empina em cima de mim. Tô solteira na balada, a noite inteira, só na zoeira. Bebedeira, eu não quero compromisso, fim de condição. Na pista só o som, curtindo o batidão. Tô solteira na balada, a noite inteira, só na zoeira. Na bebedeira, eu não quero compromisso, fim de condição. Na pista só o som, curtindo o batidão. Manda, visual show. Avião, ele empina, desce e sobe pra chamar atenção. Já estou desesperada, sem ele eu não vou dormir. Vem cá, gatinho louco, empina em cima de mim. Assim, assim, assim, assim. Arrocha bem gostoso, empina em cima de mim. Assim, assim, assim, assim. Vem cá, gatinho louco, empina em cima de mim. Tô solteira na balada, a noite inteira. Magnético Light, a explosão de Ananindeua. Venha curtir uma seleção musical feita pra você, Legião. Vem aqui, pelo telefone não dá. Eu quero olhar dentro dos seus olhos e me declarar. Vem aqui, não dá pra viver sem você. Desliga o telefone, vem depressa, preciso te ver. Pelo telefone não se beija, pelo telefone não se abraça. Tem que declarar o amor assim, é muito sem graça. Esse amor já está pra explodir. Desligue bem, coração cansado de insistir. Desligue bem. Esse amor já está pra explodir. Desligue bem, coração cansado de insistir. Desligue bem, desligue bem. Chico Salles, o pop da rocha. Vem aqui, pelo telefone não dá. Quero olhar dentro dos seus olhos e me declarar. Vem aqui, não dá pra viver sem você. Desliga o telefone, vem depressa, preciso te ver. Pelo telefone não se beija, pelo telefone não se abraça. Tem que declarar o amor assim é muito sem graça. Esse amor já está pra explodir. Desligue, vem, desligue, vem. Coração cansado de insistir. Desligue, vem, desligue, vem. Esse amor já está pra explodir. Desligue, vem. Coração cansado de insistir. Agora, você diante do novo Magnético Light, a explosão do som é de Ananindeua. Bora lá, Dudu! Eu imagino que um dia você vai voltar pra me dizer que você ainda não esqueceu de mim. Das vezes que fiquei pensando em você, sozinha no meu canto tentando te esquecer. Foi eu que você passando na minha frente, onde disse de Ferreira a tocar. DJ Pedrinho virtual, que é lá do Mix, Magnético Light, vou te amar. Meu amor, volta pra mim que eu quero te amar. Vem assim do mesmo jeito que eu quero te encontrar. Meu amor, volta pra mim que eu quero te amar. Pra me dizer que você ainda não esqueceu de mim. Das vezes que fiquei pensando em você, sozinha no meu canto tentando te esquecer. Foi eu vi você passando na minha frente, onde disse Sidney Ferreira a tocar. DJ Pedrinho virtual, que é lá do Mix, Magnético Light, vou te amar. Meu amor, volta pra mim que eu quero te amar. Eu quero te encontrar. Meu amor, volta pra mim que eu quero te amar. Vem assim. Volta pra mim que eu quero. Magnético Light, a explosão de Ananindeua. E pra comandar a festa é DJ Sidney Ferreira. Manda ver, garoto. Que sofre, só sei que não. No fundo você gosta de me tirar a paz. Se faz de inocente, mas tudo bem. Te quero do meu lado, porque eu sei, não tem sentido viver sem teu amor. De Sidney Ferreira, ele vai tocar no Magnético Light. Hoje eu vou curtir e dançar ao som do DJ Sidney Ferreira. Ele vai tocar ao som do Magnético Light. Banda Mega Estilo é sucesso. Que sofre, se eu sei que não. No fundo você gosta de me tirar a paz. Se faz de inocente, mas tudo bem. Te quero do meu lado, porque eu sei, não tem sentido viver sem teu amor. Te levar pra curtir aonde eu vou. Hoje eu vou curtir e dançar ao som do DJ Sidney Ferreira. Ele vai tocar no Magnético Light. Hoje eu vou curtir e dançar ao som do DJ Sidney Ferreira. Ele vai tocar ao som do Magnético Light. Hoje eu vou curtir. Tô na mesa do bar, tô descontrolado, hoje durmo fora. Cruzei com o carro da minha ex agora. O sinal fechou, ela não quis parar. Tô na mesa do bar, tô na mesa do bar. Já liguei restrito, ela não me atende. Hoje eu preciso, hoje eu tô carente. Hoje faz 2 anos, hoje vou tomar. Jurei amor pra sua vida inteira. Tô amordaçado, louco na coleira. Hoje tá casado e não dá pra aguentar. Tô na mesa do bar, eu vou ligar de novo. Pede pra esse corno aí não atender. Fala disfarçada, tenta convencer. Dá uma fugidinha e vem aqui me ver. Tô na mesa do bar, já liguei restrito, ela não me atende. Hoje eu preciso, hoje eu tô carente. Hoje faz 2 anos, hoje vou tomar. Porque largou de mim, eu jurei amor pra sua vida inteira. Tô amordaçado, louco na coleira. Hoje tá casado e não dá pra aguentar. Tô na mesa do bar, eu vou ligar de novo. Pede pra esse corno aí não atender. Fala disfarçada, tenta convencer. Dá uma fugitina e vem aqui. Porque largou de mim, eu jurei amor pra sua vida inteira. Tô amordaçado, louco na coleira. Hoje tá casado e não dá pra aguentar. Tô na mesa do bar, eu vou ligar de novo. Pede pra esse corno aí não atender. Alô, alô, galera que está curtindo o Magnético Light, a explosão do som. Aqui quem fala é... Antônio Brasil, não é? E este é o meu mais novo sucesso e você curte aqui. Prefere estar com ele a ficar comigo. O que ele tem que te faz tão feliz? Não sei o que se passa na sua cabeça. Pois mesmo assim ainda vem me procurar. Uou, uou, uou, uou, uou, uou. Ele me oferece um amor eterno. Eu sei. Coisa que você nunca vai poder. Quem sabe? Você só me quer pra levar pra cama. Quem disse que você não gosta? E ele ao meu lado sempre vai viver. Ele não te entende na hora do prazer. Deita, vira e dorme, esquece de você.

e não voltar, eu vou chorar. Gosto muito de você. Todos por nos acompanhar. Ficamos muito felizes em ter você sempre juntinho, acompanhando o nosso trabalho.